Olá, meus camaradas. Aqui é o Lucas e essa é mais uma edição do BetaCast. Embora eu seja um host relativamente novo, eu vim aqui ser o arauto da apresentação de mais uma pessoa no nosso time de elite queridíssimo. Muito mais experiente do que eu na liga, inclusive. Dê uma luzinha pro pessoal, Maria. Yeah! Hello, Light! Oi, pessoal! Aqui quem vos fala é a Quiet Little Reader, ou só Quiet, que apesar de ser velhinha aqui na liga... Mais de 5 anos! É a sua mais nova voz das aventuras betalísticas, ou seja, locutora desse BetaCast. E, para o episódio de hoje, além de eu ser quase a convidada do Lucas, lhes apresento o nosso autor convidado, Caio Freitas. Por favor, solta o verbo e cumprimente os nossos ouvintes, Caio. Oi, pessoal. Eu sou o Caio. É uma honra estar aqui. Obrigado aí pelo convite. E é isso. Bora lá. Muito bom. Depois da vinheta, a gente vai apresentar um pouco melhor o Caio. Então, enquanto isso, editor, pode lá a vinheta. Pra quem gosta de ler e pra quem gosta de escrever, BetaCast! O podcast da Liga dos Betas do Nia Fanfiction. Então, vamos lá! Depois dessa vinheta, primeiramente, gostaríamos de agradecer o tempo que você dispôs para dar essa entrevista, Caio. Muitíssimo obrigada. Eu digo mesmo, agradeço o Caio e acrescento que é uma honra estar aqui diante de um comentário tão especial, até porque o Caio, vou fazer aqui uma breve descrição dele. O Caio, ele... Joga na roda! O Caio, ele é de Brasília, ele estuda direito. E pelo que as nossas fontes recolheram, veja só, Caio, nós temos fontes. Eita. Ele sempre teve ligado às artes. Atualmente, ele é mais ligado à literatura, à escrita, mas também tem uma história ampla com música, desde a infância dele, pelo menos. Então não é todo dia que se tem uma pessoa assim, né? Quanto mais um escritor assim, tão inserido na cultura, nas artes. Então, Caio, conta pra gente. O que te trouxe para o mundo da escrita? Até porque, pelo que eu percebi, você se dividia entre a música, que é uma forma de arte, e outra forma de arte, que é a escrita. Você se lembra da primeira coisa que você escreveu? O que te inspirou a fazer isso? Eita, vocês foram fundo agora, hein? Aqui é BetaCast, assim, uma caixinha de surpresa. A gente pega os nossos autores e emociona, é assim mesmo. Não, tá certo, tá certo. Sim, eu toco piano, né, desde os 4 anos e meio, quando eu pedi pra fazer as aulas. E até, assim, em questão da literatura, eu tenho muito essa ligação com música também. Eu gosto de... tanto de escutar quando eu tô escrevendo, quanto pensar um pouco, tipo, na teoria da música, em algumas obras aí que eu faço. Quando eu falo pensar em teoria da música, assim, a gente tem uma ideia em música que é... você tem uma nota base, né? Um arranjo base, muitas vezes, que não importa pra onde você vai, você sempre volta pra aquele mesmo som. A música sempre te puxa para aquele mesmo som. E eu já fiz, inclusive, parágrafos, textos, tentando aplicar essa ideia um pouco no texto. Não só voltar, às vezes, ao mesmo som, às vezes, a mesma palavra, uma repetição ali de sons, mas às vezes a mesma ideia. E ao mesmo tempo, sempre fazer essa volta artística ali como uma coisa... que não ficasse repetitiva, mas sempre fosse uma novidade. Ao mesmo tempo que estava repetindo, fosse uma novidade, sabe? Se parar pra analisar ali alguns textos meus, dá pra perceber isso. Olha só o segredo do Caio vindo à tona. E aí, minha história com literatura foi assim. Eu montava histórias, né? Eu comecei com quadrinhos, desenhava eles, mas ao longo do tempo eu fui sentindo que aquilo era muito limitado, sabe? Você tinha que reduzir as histórias, eu tinha preguiça de desenhar, colorir e pensar em quadros. Bastante preguiça mesmo. Não dava também para dar o desenvolvimento que o texto corrido consegue, sabe? Então eu passei a planejar essa história em livro. O primeiro capítulo era o mais difícil, até hoje é, para mim. É aquela coisa assim que você tem que encontrar um capítulo que seja natural e menos plástico, sabe? Tipo, que não fique artificial você começando uma história. Aí depois eu segui, a história era de fantasia, minha primeira história. Ela fluiu, eu colocava todas as ideias nela e esse universo fantástico que eu fui criando foi ficando grande demais. Então era muita coisa e para colocar num texto, num livro só. E aí eu comecei a planejar outras histórias. Que foram surgindo em volta, outros reinos, foi desenvolvendo, sabe, esse universo. Então, tudo foi ficando muito mais robusto. Hoje tem esse universo de fantasia. Tenho projetos de histórias diferentes, fora desse universo também. Tenho, inclusive, uma história que está a minha atual, eu vou falar mais tarde, mas já adiantando, ela se passa nesse universo. Ela é um pouco de fantasia também, mas ela se passa aqui na Terra. E tá vinculada com o universo que eu criei. E é isso, sabe? Eu acho assim que as histórias, elas são como coisas vivas. Elas vão crescendo, vão fluindo, vão exigindo mais dedicação, mais elaboração. Então, quando você vê que o que você já fez não é suficiente, você precisa se reinventar como escritor e dar continuidade ao trabalho para fazer o que a história pede que você faça. Então, minha história de escritor foi isso. Foi demandas da própria história, sabe? E os quadrinhos? Alguma intenção de trabalhar com eles de novo? Não. Não! Nós sabemos que algum estúdio é de quadrinho, te explorou de acordo com essa fala sua, hein? Esse não, o seu foi muito assim, não, não quero mais. Foi um não muito íntegro. Não, O não muito sincero. é aquilo que eu falei, assim, os quadrinhos, eu me sinto muito limitado lá, tem muito trabalho também para ser feito, coisa que eu não tenho os recursos para seguir, sabe? Então eu prefiro manter ali nas palavras mesmo. Compreendemos, perfeito. Ganhamos um grande escritor também, olha. Obrigado. Com certeza. Eu achei muito interessante isso aí que você falou, porque eu tenho contato com uma autora, que eu leio os textos dela. Ela escreve sobre fantasia também. E ela tem um planejamento que é muito grande, é muito complexo e é muito interessante também. E eu vejo que às vezes ela tem esse conflito de ficar entre o que o texto pede, o que ela pede e o que ela acha que o público vai pensar sobre essas demandas que ela está colocando no texto. Então, eu acho que isso que você falou, Caio, é muito importante para esclarecer quem tem esse pensamento. Inclusive, a Alexandra, você vai ouvir esse betacast, hein? Abraço, hein? Indo para nossa próxima pergunta, se você não tiver nenhum comentário a mais sobre essa, esse universo fantástico que você criou, tem como você contar um pouquinho para a gente qual era o seu. Qual era o título? Era a sua história. Ai, minha primeira história. Então, ela nunca teve um nome oficial que eu gostasse, sabe? Mas. Difícil, né? Título sempre É. difícil. Especialmente o primeiro, porque era tanta coisa que até hoje eu não sei como é que eu, tipo, o que que seria o centro ali para dar um nome, sabe? Mas até hoje eu me refiro a ela como a história dos sete, porque eram sete protagonistas. Ó, oh, bacana saber disso. Pois é, tipo, você já começa assim, 7 protagonistas, sabe? Sem contar ali os personagens secundários, mais um monte de personagens que nem secundário é. Era muita criatividade que não cabia pois nos quadrinhos. É. E assim, era um mundo de fantasia medieval. Ele reúne, assim, várias coisas do que a gente pensa, assim, quando vai falar de mitologia, e não só de uma época específica, ou de um grupo específico, de uma civilização específica. Era tudo misturado mesmo, sabe? Bagunçado. E eu ia jogando tudo lá. Então, era uma coisa bem criativa. E ao mesmo tempo dava margem pra muita expansão, sabe? Tanto que esse universo ele vem sendo construído até hoje, eu venho criando novas histórias dentro dele, novas cidades. Porque assim, ele é muito amplo, muito aberto, sabe, a ideias, então não. Eu conheço ali uma certa problemática que aconteceu entre o Tolkien e o Lewis. E assim. Tentando resumir, porque eu sigo a ideia mais ou menos do Lewis, eu acho que ele era bem mais vanguardista nessa ideia. Que assim, o Tolkien criticou as Crônicas de Nárnia por ser justamente um misturado ali de culturas e não respeitava uma cultura específica, sabe? Enquanto a obra do Tolkien é muito mais aquela coisa celta, um pouco britânica também. E o Lewis não. Você tá ali num mundo imaginário, tipo, totalmente diferente, com uma influência ali escocesa da... Eu acho que é escocesa, dinamarquesa, da Rainha do Gelo. E um leão, que é uma coisa meio cristã, uma referência bem cristã ali dentro do universo, pra do nada aparecer um Papai Noel. Então, assim, é uma coisa, eu considero o Lewis como uma coisa mais de vanguarda, sabe? Uma fantasia vanguardista, que ele pensou numa fantasia globalizada, que é o que a gente tem hoje, sabe? A gente não pensa mais só, se for pensar em mitologia, a gente não conhece mais só uma mitologia local, separada completamente de lendas e histórias de outros lugares. Hoje a gente, quando vai falar de fantasia, a gente mistura bastante. Então, eu sigo muito mais nessa linha. Muito bom conhecer um pouco das suas vertentes, Caio. É realmente muito, muito interessante. Falando só nas vertentes e influências do Caio, Maria, você citou o Lewis, o Tolkien. Eu fico pensando, assim, pra você pensar, criar um universo de fantasia em que o fantástico, ele tá sempre, né, no dia a dia, as pessoas sempre se manifestando, essa mitologia quase viva no dia a dia das pessoas. Você teve também influência de, por exemplo, RPG atuais, assim, com essa temática medieval? Basicamente isso, RPGs, games, essas coisas, assim? Sim. Ou sim, não? Sim, bastante. Sim, olha só. Eu tenho todos os livros aqui do D&D. O livro do jogador. Legal, o livro do legal, mestre. Cara. Eu não tenho certeza de qual é a edição, mas tem aqui. Rapaz, eu farei um jogador de RPG. Não foi muito longe além disso, não. Ah, mas... Não tem como evitar, sabe? Tipo, eles não têm tem, muita noção também de como você construir uma história. Pra você jogar um RPG, você tem que ter noção de como construir uma história. De interpretar o personagem, sabe? Isso. Pensar no personagem. Então, tudo isso é uma coisa que o escritor tem que fazer também, sabe? Com certeza. Com certeza. E isso guia muitos autores no começo, assim, de como organizar, separar ideias, construir um personagem literalmente sólido, sabe? Porque no RPG você faz toda uma preparação. Então você tem que criar realmente um universo, que ele tenha consistência, e você tem que criar ali personagens que têm tanto pontos fortes quanto fracos, para você saber como você vai conseguir jogar dentro daquele universo. Então isso acaba ensinando muitas táticas, os autores acabam, né, explorando muito esse lado e aperfeiçoando, inclusive, algumas construções de cenários e de personagens. Sim, é bem e no legal. Final você ainda tem que pegar e construir um conflito que seja interessante o suficiente para manter os jogadores interessados, né? Que é uma coisa que o escritor faz também. Você precisa manter o leitor interessado na sua história, então é uma coisa muito parecida. De certa forma, sim. Eu acho que, inclusive, o que você falou do RPG, né, é uma coisa que acrescenta muito na trajetória do autor. E falando um pouquinho de trajetória como autor, Caio, no começo da sua trajetória, seus amigos e a sua família sabiam que você escrevia? De que maneira que eles encaravam isso, se soubessem? É, meus amigos conheciam, sim. Sempre falei, sempre mostrei as coisas que eu escrevia pra eles. Eles são meus betas. Os amigos do RPG? Não os amigos do RPG. Então, assim, pra ser bem sincero, eu nunca joguei RPG. Pelo menos não de mesa. A gente vai ter que organizar isso aí, então. Pois é. Vamos marcar um beta PG. Assim, o de mesa eu não consegui, já joguei RPG online, jogo bastante games. Qual? Ragnarok. Inclusive... No Ragnarok eu criei todos os meus personagens das minhas histórias. Sensacional, cara, muito bom. E assim. Mas com os meus amigos eu sempre mostrei pra eles as minhas histórias. Eles são meus betas, né? Já a minha família demorou um pouquinho mais. Ficaram sabendo. Depois que eu contei para os meus primos, que aí passou ali de boca a boca, né? Mas eles acharam legal, até tem um pouco de interesse. Só que eu sou um pouquinho reservado nesse ponto. Assim, é uma coisa para mim, sabe? Eu escrevo não é exatamente para ficar mostrando as histórias. Claro que eu quero ali leitores, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito pessoal, então eu não fico exigindo que ninguém compre, não fico exigindo que ninguém leia. A pessoa lê se ela quiser, tá disponível aí, se minha família quiser comprar, vários deles já compraram, eles compram, sabe? Não vou ficar exigindo nada desse tipo. É uma coisa que você deixa pra eles terem iniciativa, né? Legal, eles mesmos. Legal. É muito bom você falar isso, porque a gente às vezes entra em contato com pessoas que escrevem, autores às vezes que têm textos muito bons e querem fazer publicação, sabe? E perguntam pra gente, olha, qual que é o caminho ideal pra se publicar hoje em dia? A gente responde, é o quê? É e-book, porque é mais barato, mais acessível e você vai conseguindo se criar devagarinho, sim. Tanto que depois a gente vai falar mais da sua relação com editores e tudo mais, só que isso aí é que você falou, eu acho sensacional e é indispensável, sabe? De que você primeiro tem que procurar se expressar com a sua escrita. Depois, se for pra acontecer, ganhar dinheiro com isso. E outra coisa é que você falou que eu tenho que também ressaltar isso, que vale uma reflexão, é a relação do beta com o autor numa amizade, saca? Os seus betas são os seus amigos, e quando eu tô lendo um texto, eu tento ser amigo do autor, sabe? Eu tento ter essa ligação com o autor. Então, muito bom isso mesmo. Mas enquanto aí escritores, autores, é natural a gente ter muitas influências. Quais você pode mencionar como primordiais para você ser um escritor? Quando você era um jovem escritor, estava começando ali. E quais aquelas que te acompanham até hoje? Tá. As minhas principais influências vão ser não tão variadas, sendo bem sincero. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Mary Shelley e Daniel Handler. Só coisa boa. Exatamente, isso que eu ia falar. Você vê ali bem a pegada de terror, de mistério, né? É uma coisa assim... É a minha área. O mistério, especialmente. Se for bem sincero mesmo, para além da literatura, tem influência até de Scooby-Doo. Muito bom, meu. É isso que a gente gosta, Caio. Fale sinceramente, abra seu coração. E aí, assim, já completando, a ideia é essa, sabe? A criatividade pode vir de qualquer lugar. Você pode ter influência de qualquer lugar. Você pode estar no intervalo do trabalho, da escola, olhando para uma pedra e pensar: e se alguém tropeçasse ali, fosse pro hospital, ficasse com trauma e se apaixonasse pela pessoa da maca ao lado? Pronto, muito você bom. Já tem uma história. Uau, como ele consegue construir enredos rapidamente, cara, gostei. Isso aí é um típico plot de Gabriel Garcia Marques. Pois é. Só que no final todo mundo morre. Não se confunda, é Caio Freitas. É Caio Freitas. Então, assim, qualquer possibilidade que você deixa a sua criatividade fluir, ela pode gerar uma história, sabe? Qualquer ideia, qualquer coisa pode virar uma história. O que você precisa basicamente é de um contexto, um conflito, e pronto. A partir daí você já consegue começar a criar alguma coisa, sabe? Não precisa ser só um conflito, por exemplo, você pode ter mais de um. Você pode reunir vários conflitos. E o que você tiver ideia pra fazer, você pode fazer, sabe? Realmente não existem limites na literatura. Para um escritor, a principal influência sempre vai ser a própria literatura, sabe? Uhum. Quer dizer, você pode ver uma história, pode ser um filme, uma série, imaginar versões alternativas, finais alternativos, reviravoltas e personagens alternativos. Mas quando isso vem de outras produções, você vira muito um receptor. Quando você tá vendo um filme ou uma série, é um esforço mental, claro que você tem um esforço mental ali de compreensão e tudo mais, mas ele é diferente do que o esforço que você faz quando você tá lendo, que aí você mesmo precisa imaginar. E você mesmo precisa pegar aquelas palavras, reproduzir a história na sua mente, traduzir numa cena ou num discurso, não só com imagens, mas pensar nos sons, no cheiro, nos pensamentos dos personagens. E esse esforço todo que você tem quando você lê acaba faltando em outras produções. Então, assim, você quer ser um escritor, leia. Pra ser bem clichê, leia. Eu concordo completamente. Isso é que você falou de cenário, o cheiro, os toques. A ambientação em geral me lembra muito de Tolstói, cara. Tem um livro, era o Tolstói, que assim, ninguém fala desse livro, mas eu acho sensacional. Até um nome esquisito é de pronunciar, que é Kadit Murat. Que é um livro inspirado em um guerreiro montanhês lá na Rússia, que o Tolstói, ele viu em vida. E esse livro, ele tem uma narração que é muito boa em descrever cenário, gente. É sensacional. Parece que você tá vendo um filme e não lendo um livro, sabe? E essa sensação de você ver as coisas correndo sem ter nada truncando a leitura é muito bom, sabe? É muito, muito bom. Olha, Caio, você falou algumas das suas referências. O Lucas acabou de falar aí de um livro sensacional. Você tem alguns títulos pra indicar pra gente, Caio? Desventuras em Série, com certeza. É o principal, sabe? Tipo, vai ser a minha principal referência ali, na verdade. E eu sempre vou falar Desventuras em Série porque, assim, é um livro incrível. Todos eles são incríveis. O que o Daniel Handler faz ali não só é uma obra literária, assim, uma obra-prima literária, como uma crítica social muito forte. ali tem muita crítica social, sabe? E de uma forma artística. Então, por isso que ele é a minha principal referência. Assim, você vê a história sendo narrada sobre crianças. Crianças que são tratadas como crianças por todos os adultos. Mas que elas são muito mais inteligentes e conscientes do que está acontecendo com ela do que os adultos esperam. Que é o como uma criança se sente muitas vezes, sabe? As crianças entendem muita coisa. Você achar que elas não entendem... Elas podem até entender de uma forma diferente, mas elas entendem. Então, assim, você achar que elas não estão entendendo o que está acontecendo é subestimar a própria inteligência da criança. E ele faz isso, essa escrita, cheia de críticas sociais, cheia de coisas por trás, mas escrito para uma criança, sabe? Então, você tem aquele texto que é sarcástico, é um texto bastante ácido, bem sério, muitas vezes, e depressivo, mas voltado para o público infantil, que é justamente o contrário do que a gente acha que um livro de criança deve ser. E ele faz essa própria, essa própria inversão de valores dentro da história, né? Ele é cheia de inversão de valores o tempo todo. Então, assim, aquilo lá é a minha principal recomendação para qualquer um. O resto, outras recomendações, aí eu tenho que conhecer a pessoa, conhecer o estilo dela, porque vai depender muito de quem é o leitor, né? Muito bom, muito perfeito. O Caio, ele respeita a opinião individual de cada um, mas como eu sou um pouco mais impositivo, o livro é que eu citei, só é soletrando para vocês procurarem depois, é K-H-A-D-J-I Murat, Kadit Murat. Leiam a tradução da editora 34, que é melhor. Tá feito aqui o nosso merchan. A tradução tem... Eu gostaria muito que a editora 34 pagasse o Betacast. Gostaria muito. Quem sabe um dia. Vamos enviar esse episódio pra lá. A gente coloca nem que seja num disquete e fala, olha aqui, veja. Olha aqui. Se chegar num disquete, eles vão com certeza procurar saber o que que é. Aí eles vão ouvir esse episódio. Disquete, eles recebem, certamente. Ah, eles vão atrás, eles vão ouvir e vão falar, não, temos que patrocinar essa galera. Cara, eu tô aqui com uma página... do Amazon, do seu livro, é do seu último livro aberto, Cemitérios Marinhos, que depois até a Mariela vai perguntar mais sobre. Mas, assim, se eu tô entrando em um sebo ou uma livraria, vejo um livro como esse, com essa capa, com esse nome, eu lembro do quê? Do Lovecraft e de O Chamado de Cthulhu, né? Inclusive, editor, não perca a chance de colocar aqui e agora The Call of Cthulhu do Metallica, ok? Enfim. Caio, nos fale qual foi a sua última leitura ultimamente. Ai, tá. Minha última leitura tá sendo um livro da Agatha Christie. Mais mistérios. Olha. Um Destino Ignorado. É a versão da LPM. É um livro bem interessante. O que me ganhou mesmo foi o terceiro capítulo, assim, não é spoiler, porque é o terceiro capítulo, então tá no início da história. O que tá no início é quase um sinopse, assim, não é spoiler. E o que me ganhou foi esse terceiro capítulo, onde uma mulher desce de um avião, fazendo uma viagem, tentando escapar do passado dela. Só que ela tá muito depressiva e ela resolve que ela tá nessa nova cidade e ela percebe que ela não conseguiu abandonar a tristeza, não conseguiu deixar pra trás, então ela resolve se matar. Só que no final do capítulo, ela é abordada por um policial que tava seguindo ela e percebeu que ela ia tentar se matar. Uhum. E ele convida ela, assim... a participar de um esquema de espionagem que tá tendo para desvendar um desaparecimento de vários cientistas. E basicamente a forma que ele convence ela é, já que você quer se suicidar mesmo, por que não fazer isso de uma forma interessante? Uau! Porque, Se você aceitar essa missão, você tem muitas chances de morrer. Mas pelo menos vai ser uma morte com emoção. Você vai unir o útil ao agradável, vamos dizer assim. Agradável, exatamente. Então, seus últimos dias vão ser incríveis. E se amanhã você mudar de ideia e resolver que não quer mais o suicídio, então, pelo menos, você não se matou hoje. Olha só a vantagem. Caio, a gente já entendeu um pouquinho sobre o seu estilo de leitura, o que, que você gosta de fazer. Então, eu queria saber de onde surgiu o plot de Cemitérios Marinhos, que está disponível na Amazon. Se você pode falar um pouquinho sobre este livro pra gente. É, Cemitérios Marinhos é um livro de terror. Como tudo ali que eu escrevo, ele é um pouco de uma junção de ideias com outras inspirações e, às vezes, alguma inserção de coisas que eu já criei antes também. Por exemplo, é um conto que se passa nesse meu universo fantástico, apesar dele ser bem independente, não ter relação com praticamente nada do que eu já escrevi antes, todos os personagens que aparecem, só um deles é novo. Então, assim, galera que tá ouvindo, vai lá conferir e descobrir quem é o personagem novo. Pois é, aí só um personagem é novo, todos eles já existem em outras histórias, sabe? Ou pelo menos a ideia de alguns já existem, o monstro também é uma coisa nova. E a ideia era bem isso, sabe? Eu queria um terror de monstro, igual daqueles filmes antigos ali, talvez da Warner Bros. Tipo A Múmia, uhum. O Monstro do Lago, Frankenstein. Mas ao mesmo tempo eu queria uma pegada mais brasileira. Eu penso assim, a gente tem uma cultura ali de lendas urbanas de terror muito interessante, sabe? Se você vai contar uma dessas histórias ali, que é, ah, uma vez eu tava em casa e aconteceu isso e não sei o quê, e a gente sempre para pra escutar. Então, é uma coisa que a gente gosta, sabe? É interessante. E eu queria retratar isso, essa coisa brasileira no terror. Eu queria um terror brasileiro. E aí eu fiquei... Nossa, que bom que você falou bem disso, cara. Que bom. Eu só vejo gente criticando os monstros brasileiros. Que bom, cara. Alguém que gosta do nosso folclore. Isso. Caio, você tá no caminho certo. Obrigado. Aí eu fiquei sabendo, pesquisando um pouco, eu conversei com uma menina do Nordeste, que ela ficou muito assustada quando a avó dela, na infância, contou que tinha alguns bichos marinhos que comem carne morta. E ela ficou muito assustada, então até hoje ela tem um pouquinho ali de medo com esse bicho. E aí, uhum. Então, eu tinha o meu monstro, né? Foi assim, um comentário que gerou essa ideia e juntou tudo isso, virou um grande monstro. Mais tarde eu até falo mais dele, uhum. Mas... pelo menos assim, pra mim, eu sinto que eu consegui alcançar o que eu queria, sabe? Com o conto. E essa menina já era uma leitora sua? Foi alguém que deixou um comentário em alguma história? Era uma amiga? Incrivelmente não, é uma desconhecida que eu não conheço até hoje. Mas que deu uma baita inspiração. Se você me perguntar quem é, eu não lembro o nome. Mas obrigada aí, desconhecida. Porque... não fale o nome aqui, porque ela pode te procurar, querer os direitos do livro também, querer uns royalties ali. Cuidado, cara, cuidado. E esse contato foi por algum grupo de autores, assim, que você tem no Facebook? Alguma coisa ou foi só coisa do destino mesmo, assim? Coincidência total? Foi grupo total? De autores no Facebook. Grupo de autores no Facebook, olha só. Deixa eu só perguntar aqui. Foi no grupo... do... diz que não, por favor. Não foi... não, foi... mas foi um grupo... Ai, que bom. Eu acho que foi, não tenho certeza. É porque eu... participa dos nossos, cara. É, participa dos nossos. É porque eu acho o... muito tosco, mas muito tosco, tá? Mas enfim, desculpa, Caio. Não, tranquilo. Eu participo, sim, do grupo do NIA. pode ter sido de lá também, sabe? Eu costumo interagir nos dois quando eu interajo, né? Que eu não sou muito de interagir no Facebook. Mas eu gosto bastante dos dois grupos. Essa parte coloca, editor, que ele gosta do nosso grupo. E assim, eu também estava um pouco desmotivado quando eu fui escrever o Cemitérios Marinhos. Eu estava um pouco desmotivado para a escrita, porque eu venho aí há 5 anos escrevendo um livro de fantasia, que cada vez fica mais complicado de terminar ele por diversas questões, tempo, faculdade, trabalho, assim, falta de leitura muitas vezes também, falta de motivação para escrever. Eu tô no final, pelo menos. Um dia eu termino ele, mas, assim, eu queria dar uma repaginada, sabe? Ter aquele gosto de escrever uma coisa diferente, sair um pouco da mesma obra. Uhum. E aí, isso foi em 2009. Eu decidi que eu precisava dessa mudança de ares, então eu quis experimentar coisas novas na literatura, escrever coisas diferentes, que eu ainda não tinha feito. Então, veio essa vontade de escrever um terror. E aí, veio essa busca por me reimaginar como escritor de terror. Porque até então, eu era muito mais de fantasia, sabe? Compreendo. Aí foi isso. Antes da gente passar pro próximo tópico, Caio, só de novo uma questão que eu deveria ter feito quando eu comecei esse tópico. Mas de novo sobre essa identidade visual do seu livro atual, muito baseado no Lovecraft, né? Sim, eu ia comentar isso também, acabei esquecendo. Sim, tem bastante inspiração do Lovecraft nessa história. Eu li Lovecraft tem alguns anos, não cheguei a ler o chamado do Calulu, não sei como é que fala, ninguém sabe, na verdade. Vai de Cthulhu até Cleitinho. Cleitinho. Ai, meu Deus. A gente só tá te dando um like de opções. Chame como você se sentir não, melhor. Depende da intimidade, é muito isso, entendeu? Mesmo. Lovecraft é muito isso. Não tem uma versão. É muito isso, cara. Um nome oficial. Mas assim, eu comecei com o caso de Charles Dexter Ward. Uhum. E assim, quando eu terminei o livro, eu me apaixonei, sabe? Foi um momento que eu olhei pra Lovecraft e falei, meu Deus, esse escritor é incrível. Ele tem ali seus problemas, tanto de literatura quanto como pessoa. A gente não pode deixar mais isso passar batido, né? A gente tem que ter essa visão crítica dos grandes escritores, uhum, do passado. Apesar de que isso também não diminui a obra dele. E ele é uma referência, assim, que cada vez tem ficado mais popular. Então, eu me apaixonei de cara pelo universo dele. Como eu disse, ele tem esses problemas ali de literatura. Assim, é uma literatura difícil. É uma literatura muitas vezes maçante. Ele tem uma filosofia também que eu concordo em partes e eu não teria coragem de seguir a fundo igual ele faz, que é a arte pela arte, você escrever independente do que o leitor pense, você vai trabalhar a história como ela deve ser trabalhada. Eu gosto disso, mas eu também penso no leitor. E aí, não é um autor que eu recomendo logo de cara, sabe, para qualquer um, justamente por ser uma leitura difícil. É um autor que eu recomendaria para quem tem mais costume de ler. Concordo totalmente. Se você for começar... Sabe as palavras. Com ele, é muito mais capaz de você abandonar a leitura do que você se interessar por ela. Então, é uma coisa que precisa de mais paciência, sabe? Isso acontece com os cânons grandes também, né? Tipo, por exemplo, Machado de Assis, ou... Né? Deixa eu ver outro aqui... Dostoiévski, é que a pessoa lê o livro mais famoso do autor, é uma leitura mais pesada do que ela está acostumada e ela acaba achando chato, dropando, não lendo mais. Então, isso que você falou é muito importante. Exatamente. Uhum. Falando um pouco assim sobre a minha linha, eu acho que tem que ter um pouco de tudo, sabe? Você tem que ter uma uma escrita que não seja densa ao ponto de afastar o leitor. E claro, existem aí vários níveis de leitores. Se você quiser fazer uma escrita densa, faça, mas saiba que isso está sendo voltado para um outro tipo de público. Agora, se você quer um público mais abrangente, mais geral e muitas vezes menos elitizado, porque acaba que você fazer essa história muito densa, muito difícil, ela fica um pouco elitizada. Se você não quiser fazer essa segregação ali de leitores, você pode sim filosofar dentro da sua literatura, fazer uma literatura artística, fazer uma obra bem elaborada e bem densa em conteúdo, mas que ela seja acessível também, sabe? É o que eu penso e é o que eu quero para minha literatura. As minhas obras, você pode ler elas tanto como uma coisa puramente comercial, que você vai ler ali antes de dormir e descansar e só para se divertir, sabe? Como uma literatura de entretenimento. Como você também pode parar, fazer uma análise daquilo e viajar ali em termos de crítica, de análise e metáfora. Eu vejo que você tem uma diretriz, assim, já bem clara do que você quer para sua escrita, mas eu sei que tem uma história aí por trás da capa de Cemitérios Marinhos, certo, Caio? Você chegou a comentar comigo, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, que esse livro teve uma capa encomendada por uma autora que você teve contato através das... Autora não, uma ilustradora que você teve contato através de redes sociais. Você já tinha uma ideia do que você queria para essa capa? Você construiu essa ideia, essa imagem final junto com ela? Ou ela te deu alguma opinião inicial e vocês foram trabalhando juntos? Você pode contar um pouquinho do processo de confecção desta capa com essa ilustradora? Sim, ótima pergunta. Adorei, inclusive. Obrigada. Olha só, tá chegando. Fazer uma propaganda aqui da minha ilustradora, minha capista. Nossa. Ela é a Sara Libna. Ela tá trabalhando hoje pra uma editora, oficialmente. Uhum. E eu conheci ela com esse livro de fantasia que eu venho escrevendo aí há 5 anos. Porque eu queria uma capa para ele, fui pedir encomenda, encontrei ela, encomendei com ela. E eu gostei muito, ela virou minha capista oficial até hoje. Tudo que eu for pedir de capa, eu vou pedir com ela, porque, assim, ela é incrível. Em relação à capa de Cemitérios Marinhos, como é que foi? Ela tem uma enquete que ela pede para o escritor responder, para ela ter uma ideia de como é a capa. Só que eu, particularmente, não sabia o que eu queria na capa. Eu sabia o título. E eu sabia, assim... Ela dá a opção de você mostrar referências. Capas que você acha que seriam boas de inspiração, para ela se inspirar. Ela pede todos os detalhes, sabe? O que você quiser de detalhe, ela tá escutando. Ela é bem compreensiva. Bem atenciosa nesse ponto. E, inclusive, ela aceitou o grande trabalho aí de fazer uma capa em arte vetorial. Tudo isso são vetores, né? E eu sei que isso é difícil. É bem mais complicado ali do que você pegar e fazer uma montagem para fazer a capa. Que é o que acontece na maioria das obras. Então, ela aceitou esse desafio no meu primeiro livro também. Então, eu sabia que ela já topava. E aí eu falei, a história é assim, os personagens são esses. Contei ali um pouco. Falei cores que eu teria, que eu gosto. Tipo, você pega o verde ali... Bem Lovecraftiano mesmo. Sim. E aí, preenchi lá o negócio, mandei as minhas referências pra ela de capas que eu acho interessante. Várias delas eram de livros do Lovecraft. Então, ela me entregou isso daí. E foi perfeito, sabe? Tipo, Não tenho como reclamar, assim, traduz demais a história. Tudo que eu quis trazer com a história, sabe? Mesmo sem ela ler, ela conseguiu entender essa ideia, pegar e fazer essa grande capa aí que... Perfeito. E qual o nome dela? É a Sara Libna. Sara. Muito bom, Sara. Fica aí o jabá pra você também. Caio, como que, indo já pra outro tópico, acabei me fascinando com a capa do seu livro e dediquei um tópico a mais pra isso. Merecido. Essa capa mereceu esse tópico. Você citou que da fantasia pro terror, na verdade, ambos estão até um pouco interligados, mas você citou que foram novos ares, uma mudança de lugar literário, por assim dizer. Como que deu esse processo de adaptação para essa história desse livro? Foi complicado? Quanto tempo levou para você fazer essa transição? Acho que essa é uma boa palavra para descrever esse processo, uma transição. Outra pergunta perfeita. Demorou em torno de um ano para eu escrever Cemitérios Marinhos. Esse um ano ali conta desde que eu escrevi o primeiro capítulo até chegar ao último, foram 7. É um conto curto, 70 páginas. Mas, assim, foi minha primeira obra de terror. Terror mesmo, sabe? Como eu falei, eu sempre tenho essa... Sempre tive essa influência do mistério. E eu sempre trouxe bastante disso, inclusive nas minhas obras de fantasia. Então... Sempre tem bastante suspense, bastante mistério, um pouquinho de thriller. Mas quando eu quis escrever um terror, eu falei, não, agora eu vou fazer essa mudança, vou fazer um terror. E aí eu precisei repensar o gênero, tentar entender o que é o terror, entender a essência dele, sabe? Por que que o que eu vou escrever agora não é mais uma obra de fantasia e sim uma obra de terror? E assim, fazer essa pergunta do que é a essência de qualquer gênero é uma pergunta complicada por si só. Porque se você for falar com o pessoal de letras, que eu adoro essas discussões, tipo, no fim você sempre chega à mesma conclusão de que todo livro, ele não é um único gênero apenas. Mas os gêneros, eles se misturam e se interagem, muitas vezes se completam. A divisão de gêneros literários é muito mais uma forma da gente compreender, classificar as histórias do que uma regra, né? De, isso daqui é um terror, isso daqui é uma fantasia, isso daqui é um romance. Sim. Não é uma coisa exata, cortadinha, uhum. Né? Exatamente. Concordo muito com isso. Pra mim, a maior demonstração disso é, por exemplo, a comédia romântica, né? Nossa, dois gêneros em um só, que o pessoal fala. Mas, na verdade, ele só deixa claro de que um gênero, entre aspas, né? Pode ter outro. Então, assim, é porque fica bem gritante. Mas se você for olhar, todo gênero tem a pitadinha de algum outro. Ou alguns gêneros são bem próximos, assim. Você consegue sentir mais a presença um do outro, como mistério, né? Com suspense, terror. Mas tem gêneros que acabam sendo opostos, que a galera coloca, por exemplo... Em série de ação, o pessoal fala assim, tem um alívio cômico. Ali é simplesmente uma presença ali do, sabe, da comédia. Sempre tem uma pitadinha de outro gênero ali pra gente degustar. Pelo menos eu acho, assim. E eu acho interessante também que, acho que os filmes até, eu relaciono muito o filme com a literatura. Porque embora eu não seja um livro, como qualquer pessoa pode achar que a literatura se resume, é como um livro... Ele tem uma relação muito interessante também. E um filme que eu me lembrei aqui agora, que marca esse emaranhado de gêneros, é, por exemplo, O Bastardos Inglórios, que aqui, segundo a definição, é ação, guerra, drama e comédia junto. Isso. Porque são as emoções que você tem vendo esse filme, sabe? É bem isso mesmo. Perfeito. Ótimo exemplo. E aí, assim, eu tentei buscar essa essência do gênero de terror. O que é o terror? Por que algumas histórias são chamadas de terror e outras não? E a conclusão que eu cheguei é que, assim, especialmente o terror, que é um gênero muito livre, muito aberto, você pode fazer terror de qualquer assunto e desenvolver ele de qualquer forma também. Eu entendi que o terror é uma questão de tabu, é uma questão de temática. Você tá escrevendo um terror quando você fala sobre coisas que as pessoas preferem não encarar, sabe? Por exemplo, você pode fazer um drama e retratar um desafio muito grande, mas se você não dá esse tratamento de uma coisa além daquele livro, a pessoa não vai querer lidar com aquilo, ele não é um terror. Ele é um drama, sabe? E aí foi isso que eu tentei trazer. Assim, depois que eu tive essa compreensão, porque aí essa temática pode ser de tabu, pode ser de qualquer assunto, pode ser, por exemplo, desde terror de alienígena a terror de monstros ou terror de um mero suspense psicológico que, na verdade, não está acontecendo nada sobrenatural, mas é puramente psicológico. Há um terror de slash, de sangue e muito sangue, né? E tripas. Então, assim, tudo isso compõe esse gênero pra chegar, na minha compreensão, chegou nessa conclusão. Pra você juntar tudo isso nesse gênero, o que ele tem em comum, todas essas coisas tão diferentes têm em comum, é que elas são coisas tabus. São coisas que você não vai querer lidar fora do livro. E aí, Cemitérios Marinhos é um resultado disso, voltando ali da história da menina que me inspirou, um medo irracional sobre uma criatura marinha e de encarar o que acontece na natureza depois da morte. E eu não falo ali de algo espiritual nem sobrenatural, mas algo que fica nesse plano da existência. O que que acontece com os corpos, com os cadáveres, depois da morte? Cemitérios Marinhos é sobre isso, é sobre a decomposição, a alimentação também dos seres vivos, é sobre carcaças e você encarar essa carcaça. Tanto que o Carrasca, o meu monstro, quando ele aparece, tem um momento que ele fala que ele viu as espécies surgirem e ele as devorou até a extinção. Que ele é a natureza que existe depois da morte. E talvez algum dia ele se alimente dela também. Se alimente da própria morte. Olha só. Caio, você consegue dizer pra gente qual é a espécie dos seus monstros? Consigo, mas seria spoiler. Então vamos guardar isso no baú. Caio, sobre essa transição de estilo que você teve, conta um pouco mais pra gente. Nisso, fala o que mais te marcou nesse processo, você falou, complicado de transição. Especialmente foi essa questão, né? Eu queria escrever uma obra de terror. Eu queria fugir um pouco da fantasia e escrever o terror. E essa compreensão que eu tive do gênero foi um crescimento muito grande como escritor, sabe? Como você buscar compreender um gênero. É uma coisa que faz muita diferença. Assim, hoje em dia, às vezes, até tento fazer isso com outros gêneros. Eu tive um embate muito grande entre ficção científica também, porque, para mim, ficção científica era aquela coisa futurista, muitas vezes tecnológica, e com o tempo ali, escrevendo, conhecendo, lendo, debatendo com outras pessoas também, eu passei a entender que a ficção científica não é só essa coisa de ciências exatas, mas ciências sociológicas também. E você pode, por exemplo, aquele filme A Chegada. Nossa. Aquele lá é uma ficção científica não porque ele fala de aliens, mas porque ele traz a teoria da linguagem. E ele é uma história inteiramente construída em torno da teoria da linguagem, sobre como a linguagem afeta a construção das sociedades e pode levar à extinção de outras sociedades. A falta da linguagem, da comunicação, leva à extinção de espécies. Então, assim, é uma ficção totalmente científica ali, mas que a princípio parece um terror e um drama. Perfeito. Caio, você também chegou a participar de um concurso com a obra Cemitérios Marinhos, certo? Você pode contar pra gente sobre essa sua experiência? Como é que foi participar? Como você ficou sabendo? Qual foi o resultado? Participei. Ele era um concurso diferente e eu acho que foi exatamente isso que me chamou a atenção dentro dele. Que era um concurso que não queria premiar exatamente a obra mais popular. Não teve avaliação de capa e essas coisas. Na época eu nem tinha essa capa que eu tenho hoje. Era uma outra capa ali bem ruinzinha. Inclusive você ganhava uma capa se você vencesse o concurso. Eu ganhei em segundo lugar na categoria do terror. E ele era um concurso totalmente voltado para fantasia, subgêneros da fantasia. E os avaliadores tinham um cuidado especial em conhecer a obra, analisar a obra como uma produção literária, sabe? Como uma obra artística mesmo. Então eles queriam, ao mesmo tempo que ver técnica, eles também queriam ver o reflexo e conhecer o pensamento do autor como artista. Interessante. Então, tinha inclusive um questionário que fazia parte da pontuação. Eu acho que era 10 pontos o questionário de 100. Que tinham várias perguntas e todas assim, para buscar conhecer o artista. E aí, claro, tinha também a avaliação de ortografia e tudo mais. Mas o principal mesmo era esse ponto, sabe? Era ver o trabalho artístico. Então, é uma abordagem muito sensacional, muito interessante. Aí foi isso. Outra pergunta aqui, Caio, sobre o concurso. Ele foi proporcionado por um site que hospeda fanfic, né? Você só publicou originais nesse tipo de plataforma. Conta pra gente os desafios de ser um autor de originais em um universo de fanfic. O concurso, ele era, assim, num site que hospeda também fanfics, hospeda originais. E eu acho bem legal esses sites. Unear, incluso, que você tem ali liberdade de fazer tanto um original quanto fazer uma fanfic. Eu acho que o maior desafio de você ser um autor de originais dentro do universo de fanfic é o mesmo desafio que o... Não, mentira, tem dois. Tem tanto o mesmo desafio do escritor de fanfics também, porque, querendo ou não, vocês estão publicando no mesmo lugar e existe um preconceito ali em relação às fanfics, uma coisa que eu não concordo. Eu entendo que a fanfic, ela não é uma obra com menos qualidade só por ser uma fanfic. Mas muita gente tem esse pensamento, né? Então, esse é um primeiro desafio. Só pelo lugar que você está publicando, algumas pessoas podem ou não ter um preconceito. Mas, no fundo, isso, assim, se você leva a sério o seu trabalho e você está seguro do que você escreve, isso não afeta tanto, sabe? Tipo, e daí que vai ter gente que vai olhar e torcer o nariz? Ao mesmo tempo que tem gente que vai torcer o nariz, tem muita gente, muita mesmo, que vai ler, vai se interessar e vai querer mais e vai pedir mais. Então, não é exatamente uma barreira. Não é uma barreira pra ninguém. O outro desafio é você alcançar esse reconhecimento dentro desse universo das fanfics. Por exemplo, quando você vai fazer uma fanfic, sei lá, de Naruto. Naruto já tem uma legião de fãs. Já tem muita gente que conhece o universo, conhece os personagens. E se estão buscando fanfics de Naruto, é porque estão interessadas em ler. Ver mais daquele universo, sabe? Certo. Como um autor de originais, você não tem esse mesmo alcance. Se você quer ter uma repercussão com a sua história, você vai ter que correr um pouco mais atrás, sabe? Você vai ter que, talvez, divulgar mais sua história, talvez até as pessoas conhecerem você, até elas conhecerem sua obra, conhecerem você como autor. é isso que vai começar a chamar elas, começar a chamar o leitor. Não é mais algo que já é conhecido que vai te chamar o leitor. Você acha que a quantidade de plataformas que tem hoje em dia para hospedar textos que não são só fanfic, como o Spirit, o AO3, o próprio NIA, tipo fanfiction.net, se você colocar ali bem a temática, você consegue postar ali também. Isso é uma vantagem que os autores de originais têm, né? Em que sentido? Tipo... No sentido de poder ter visibilidade, porque vamos... Olha a viagem que eu vou fazer aqui. Antigamente, se uma pessoa queria ter um livro, um texto, um conto postado, ela tinha que procurar o quê? Um jornal. E postar isso em forma de folhetim. Hoje em dia, se você tem um texto, você pode postar ele e dar uma certa visibilidade para ele em cada uma dessas plataformas. Mas... eu entendo a sua dúvida, a sua hesitação em concordar com isso, porque justamente ele vai competir com as fanfics mesmo em outra categoria. A categoria dele vai competir com muitas outras. A categoria originais vai competir com cada uma de cada anime, de cada jogo, de cada coisinha. Então eu entendo. Eu só queria entender mesmo a pergunta, que eu não tinha entendido. Mas sim, com certeza traz uma visibilidade muito maior. É igual, sei lá, tipo, um artista que fez teatro e foi pro YouTube. Antes você precisava, sei lá, de uma companhia de teatro ou de uma companhia de TV. Hoje, se você consegue... com uma certa independência, montar sua própria equipe, montar seu próprio programa, sua própria produção. Então, eu acho que nem é uma questão de visibilidade, é uma questão de independência mesmo. Você se torna independente de editoras, independente de jornais. Você não precisa mais dessa indústria toda por trás para divulgar o seu trabalho, sabe? Sim. É claro que tem suas vantagens, tem suas dificuldades também nessa indústria, mas agora existe opção. Sim, sim. Mesmo que a concorrência seja extrema, né? Sim, sim. Assim, quando você consegue juntar um nicho de interesses, você cria público, sabe? Eu acho que independente do seu conteúdo. E aí eu falo desde de um livro a, sei lá, um curso online. Você montou um curso online e você quer que as pessoas comprem. Se você tem um nicho de interesse, as pessoas que se relacionam com esse nicho vão atrás. A questão é você ter visibilidade mesmo, você aparecer, se mostrar e dizer, olha, eu existo. Quando você mostra que você existe, que aquilo, a sua obra, a sua produção existe, quem tá interessado vai atrás. Perfeito, cara, perfeito. E o mundo das fanfics serve também como primeira experiência para muitos autores, os auxilia no processo de escrita, dá acesso e contato com leitores também. Você, Caio, tendo participado desse universo, mesmo como leitor, sentiu que isso te ajudou a entrar para o mercado editorial? Para o mercado aí de publicações, sejam independentes ou por editoras? Sim, eu sempre, desde que eu comecei a escrever, eu fui para esse meio justamente para fazer especialmente a troca de informações, sabe? Conhecer experiências, conhecer técnicas, entender o que era o universo de um escritor. E o universo das fanfics é o que deu acesso a isso. Você... ter essa troca de experiências é o que te permite entender no que você está entrando, né? Tipo, existe tanto um procedimento para você publicar, quanto para você alcançar o leitor. Tudo ali, você tem que ter informação, tem que ter conhecimento de saber como fazer as coisas. E esse conhecimento não vem do nada, você não nasce sabendo. Então, tipo, nasci escritor. Não. Não nasci escritor. Então, ver essa experiência das outras pessoas com quem eu não conheço, não era do meio, é o que permitiu eu alcançar o ponto que eu cheguei hoje, né? Que não é exatamente o ponto de sucesso, mas também já estou começando aí uma trajetória. Sim. Então, assim, tudo isso conta, sabe? Mas conta pra gente, Caio. A gente sabe que você trabalha só com publicações originais, mas você tendo postado ou participado de sites de fanfic, nunca te deu vontade de fazer uma fanfic sem ser uma original? Já. Ai, vamos lá. Não me julguem, tá? É aquela história da concorrência. Foi a história da concorrência. Porque basicamente eu vi ali as fanfics tendo muita repercussão e conseguindo muitos leitores em pouco tempo, com pouco divulgação. E eu já cheguei assim a pensar, eu posso pegar, escrever uma fanfic e fazer um conjunto ali de leitores interessados nas minhas produções e depois começar a apresentar meus originais para esses leitores. Se eles já conhecem você, é muito mais fácil eles darem essa oportunidade a uma nova obra diferente e seja lá o que você queira apresentar. E qual seria a categoria, assim, que você pensou? Alguma de jogos, outra literária mesmo? Você comentou um pouquinho que você gosta de RPG, mas nunca chegou a jogar. Ah, a categoria de jogos é interessante. Eu super faria uma fanfic de Witcher. Olha aí, ó. Assassin's Creed, eu acho que também dá. Bem, bem interessante. São, assim, são os jogos que eu conheço, tá? Mas já foram aí dois bons. Eu também não tenho um arcabouço muito grande de jogos. E universo de cinema também. Tem muita coisa aí que dá pra trabalhar. Cinema, eu tenho alguns problemas com o cinema como arte, porque eu considero ele um pouco limitado. Assim, ele é limitado no sentido de que ele é muito comercial e ele precisa ser comercial, senão ele acaba. Da mesma forma que o livro, a literatura também precisa ter a sua literatura comercial, mas ela também existe uma literatura que não é puramente comercial, enquanto o cinema tem muito mais dificuldade nisso. Ele tem bem mais dificuldade e não ser puramente comercial. Na sua opinião, o filme cult depende do blockbuster para existir? Como indústria, sim. Não. Como indústria, ele depende. Tipo, querendo ou não, você precisa de... Um filme é caro. Então, para você montar um filme, a indústria, ela precisa. E independente aí de qual seja... Ela precisa de vendas, ela precisa se sustentar. Então, o filme cult, ele pode sim ter alcance e render. Muitos deles rendem, inclusive, bilhões e bilhões. E são bem lucrativos. Mas todo filme, e aí, independente dele ser cult ou não, ele é um negócio de risco. Ele tá lidando ali com bilhões de dólares para talvez não ter o retorno. Ter um retorno menor... ou não tem retorno nenhum. Então, a indústria do cinema depende disso, como um todo. E isso é algo que na literatura se aplica até certo ponto. Tipo... Mas não é um limitante, você diria? Muitas vezes é limitante. Mas a gente... A nossa sociedade é mais desconstruída em relação à literatura. A gente sabe que a literatura que não é puramente comercial, ela tem qualidade, ela tem gente que vai atrás, sabe? E ela tem sucesso. Ela tem sucesso também. Ou, por exemplo, quando você vê um livro que é muito parado, que ele é muito filosófico, muito introspectivo e muito... Ah, ok. Muita gente ainda vai ler aquele livro. Já o filme, que é muito parado, ele é criticado. Porque ele não entretém o suficiente para te prender. Já a literatura, ela não precisa fazer isso. A gente desconstruiu isso e já desconstruiu isso há muito tempo, sabe? Então, você não precisa estar lendo para ser entretido. Aliás, você não precisa ser entretido para estar lendo. Mas você precisa ser entretido para se manter interessado num filme. Senão, ele é um filme lixo. É, cara, você continua acessando sites de fanfic, seja para só ler alguma coisa, para publicar algo? Sim, eu ainda publico ali nos sites. É, todas as minhas obras, elas passam em um primeiro momento no site. Tanto para eu postar mesmo, olha só o que eu escrevi, gente. acabei de escrever. Acabou de sair do forno. Quanto pra ver também como é que o público vai reagir a esse primeiro contato. Pra depois, assim, se eu tiver interesse também, porque já teve obras que foram pros sites e não chegaram a ser publicadas. Se eu tiver interesse, aí sim eu publico. Como profissional mesmo, pra ser comprada, sabe? Profissional não, é a palavra errada, mas publico para ser comprado. No site eu publico para ser lido, para ver, comemorar um pouco o meu trabalho e estudar um pouco como é que é a repercussão do público. Depois, se der vontade, eu vou para venda. Legal. Show. Caio, no começo você comentou um pouquinho dos seus amigos fazerem um processo de revisão para você não oficial. Então, eu queria saber um pouquinho mais do seu processo de revisão. Você, ao ter os seus textos finalizados, procura também a ajuda de um beta reader? Ou você opta por fazer a revisão de forma totalmente independente, além aí do auxílio dos seus colegas? Eu faço ambas as coisas. Eu faço, sim, a minha revisão. De preferência, eu tenho três Glória revisões. Glória a Deus! A primeira é uma revisão geral, buscando tanto estudar minha própria narrativa, arrumar as ideias, editar, cortar, acrescentar, ver o encadeamento ali das cenas, dos personagens, tudo mais. Depois eu faço uma revisão ortográfica. Muitas vezes nessa revisão ortográfica tem um pouco ali de ideias arrumadas também. E a terceira, que é a última, eu busco entender o quadro geral. Ter aquela leitura ampla para ver como a história fluiu. O que acontece é que muitas vezes você chega na terceira e você decide mudar uma coisa, uhum. Sabe? Então, você tem que fazer as três de novo. E assim, no final acabam sendo várias revisões, até eu dizer que tá pronto. Mas eu tento manter, até pra ter sanidade mental de revisar as minhas coisas. E não ficar com preguiças demais. Eu tento manter as três. E aí depois que eu fiz a minha revisão, que eu analisei o meu texto, eu mando para um revisor oficial. Eu tenho um revisor que trabalha não só com isso, mas ele é especialista nisso. Já trabalhou com revisão para várias editoras, é escritor também. Ele já fez vídeo, inclusive, falando sobre isso. Ele comenta um livro que ele escreveu e ele mesmo revisou. E ele comenta o quão foi difícil ele mesmo se revisar, porque parece que demorou uns 3 meses, sendo que ele faz uma revisão assim, uma semana, de um livro de mais de 100 páginas, sabe? Então, eu gosto de ter os dois lados. Tanto a minha revisão, quanto uma revisão fora da minha visão. E eu acho que é o recomendado, é o que todo escritor precisa fazer, sabe? Você precisa ter uma análise crítica da sua própria obra e você precisa, ao mesmo tempo, se sujeitar à análise de outro. Não publique sem uma outra visão. Eu acho muito interessante que você faz uma separação entre aquilo que eu posso corrigir lendo o que eu mesmo escrevo, que é, então, ortografia, alguns cortes, ideias que podem ser arrumadas pela minha iniciativa, e o que um beta reader pode me ajudar, o que um parceiro crítico pode me ajudar. Que é justamente mais na parte da crítica literária. Então, eu acho assim que esse programa especificamente vai ser essencial para autores ouvirem, porque o que acontece muito hoje em dia em relação à Liga dos Betas é o autor ele vir e a gente acabar desenvolvendo com ele um trabalho de revisão até maior do que de crítica, sabe? E isso é uma questão complexa, na verdade. Bem complexa. Nossa, eu imagino, deve ser difícil, porque... não é fácil, cara. Assim, ortografia não é a leitura crítica. Não é. São dois trabalhos completamente diferentes. Se vocês estão fazendo os dois, aí é difícil. E a nossa... não dificuldade, mas a missão que as pessoas que treinam, os novos betas da liga têm, é explicar, a gramática ela é muito importante, a ortografia também. Todos esses elementos vão causar o texto de ter uma fluidez maior. Só que o principal do beta e da betagem da liga, dessa criticidade nossa, é melhorar o enredo do autor como um todo. É melhorar a ideia do autor, sabe? Então, que bom que você tem essa noção muito bem definida, cara. Falando em ideia, em criticidade, em você conversar com o outro, ter essa segunda leitura, essa segunda opinião, no seu processo criativo. É outra coisa que a gente sempre discute muito com autores nossos. Você costuma arquitetar tudo na hora ou prefere ter uma base bem definida antes de escrever? Eu já fui de arquitetar tudo antes. Eu fazia roteiro, eu fazia estrutura de capítulos, fichas de personagens e um passo a passo bem detalhado da história, das cenas. Eu fazia isso no início. Hoje em dia eu escrevo na hora. Tipo, eu sento e falo, hoje eu vou escrever e agora vai sair a cena. E aí eu crio a cena na hora. Por quê? Eu não gosto mais de ter toda a história pronta na minha cabeça. Eu sei onde eu quero chegar e eu conheço os passos que eu tenho que dar pra chegar lá. Não é exatamente um roteiro. Muitas vezes eu preciso fazer dois personagens se encontrarem. Ou eu preciso que o leitor entenda isso. Ou receba essa informação. Como eu vou fazer ele receber? Ou como eu vou fazer ele entender? Ou como eu vou fazer esses personagens se encontrarem? Eu vou descobrir ali no momento que você tá para escrever. Muitas vezes. E eu não tenho essa estruturação toda, até admiro quem consegue trabalhar com isso, mas eu não tenho porque eu fiz isso antes e ao longo do tempo eu senti que isso me limitava. Eu olhava para um personagem no final da história e eu via que eu fiquei tão preso àquela ficha que ele era o mesmo personagem do início da história. E eu não via, por mais que a história tentasse dar essa evolução nele, eu não via a evolução. Então, eu resolvi parar de trabalhar com fichas, preferi parar de trabalhar com os roteiros também, e dar mais liberdade para o momento que eu estou escrevendo. Para poder ter menos estruturas pré-definidas e ter mais compreensão da minha própria história. Tipo, entender mais como os personagens sentem. Eu tô numa cena, tô criando uma cena. Para saber o que eles vão fazer dali para frente, eu tenho que entender o que eles estão pensando. Eu tenho que entender o que eles estão sentindo. Muitas vezes não sou eu que decido para onde minha história vai. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei naquela cena exata o que vai sair, como ela vai terminar, sabe? E isso vai depender dos meus próprios personagens. Por isso que eu penso nas histórias como coisas vivas. É que elas têm desenvolvimentos próprios, elas têm ideias próprias. E o que eu faço não é um trabalho exatamente de construir. Eu construo, claro, mas eu sou muito mais um conhecedor daquela história e tenho a responsabilidade de expor ela ao mundo do que eu criar aquilo como uma coisa, eu quero que aconteça exatamente desse jeito. Que ideia interessante, cara. É quase um filho. Que ideia interessante. Acho que isso que você falou entra muito em a gente querer passar pro leitor personagens feitos de carne e não de cera, sabe? Isso. Eu senti isso. Muito isso nessa ideia. Perfeito. É isso mesmo. Caio, você já trabalhou com editoras e você também já fez publicações independentes, né? Como Cemitérios Marinhos. Você pode nos contar um pouco sobre essas suas experiências? Quais são as principais diferenças entre esses tipos de publicação? Então, a minha experiência particular com editoras, ela não foi muito produtiva. Mas é possível ser, sim, tá? Não tome a minha experiência como verdade absoluta. Aconteceu comigo, mas não é sempre assim. Porque existem editoras e editoras no mercado. Começa por aí. Tem as editoras que se sustentam dos próprios autores, que pagam pela publicação. E essas editoras, elas estão pouco preocupadas em promover esses autores. Elas não estão procurando um sucesso. Elas estão querendo sobreviver, estão querendo se bancar. E aí elas cobram caro pela publicação, algumas delas fazem um trabalho adequado, outras não. Tem até esse risco também, você pode estar pagando e nem receber um trabalho editorial adequado. Mas o principal ponto é que a editora, seja ela qual for, ela não está ali para ser sua equipe de marketing. Eles estão interessados em vendas. E claro que quanto mais marketing, mais vendas. Mas elas não tomam essa responsabilidade de fazer marketing pelo autor. Quem vai fazer o marketing é o autor. Ou a sua equipe, se você contratar uma. Mas elas não vão fazer esse investimento em você. Então, você quer publicar com uma editora, o que você tem que conhecer é o trabalho dela para ver se ela faz esse trabalho editorial adequado. Mas não é ela que vai dar o sucesso ao seu livro, não é ela que vai fazer você virar um autor renomado, de sucesso, conhecido. Não depende dela. E é isso que quem vai publicar com uma editora tem que ter em mente. Você vai trabalhar com uma editora, você só está começando o seu trabalho com o livro. É um outro momento, você escreveu, beleza. Agora você vai ter que fazer outro trabalho. E nessa relação autor-editora, quanto mais contato, mais conversa, mais atenção você tiver e mais troca de ideias você tiver com aquela empresa, mais tranquilo fica você ter a repercussão que você quer investindo numa editora. Você, de forma geral, avalia positivamente ou negativamente o mercado editorial aqui no Brasil? Eita. Olha, é um mercado tão complicado, porque, assim, eu entendo tanto o lado do autor quanto o lado da editora e o lado da livraria. São três lados diferentes. É um triângulo nem um pouco amoroso que existe aí. O autor, o que, que ele ganha com uma editora? Primeiro é que ele vai entrar num catálogo de livros que a editora tem e aí ela traz a fama dela para a sua história também. Segundo, que eles têm um trabalho muito adequado, aliás, às vezes adequado aí você tem que procurar mesmo uma editora boa de revisão, de diagramação, criação de capa, criação de identidade visual, para poder transformar o seu livro num produto a ser apresentado ao público, sabe? Não ser aquela coisa feita nas coxas, porque por mais que o seu livro tenha sido trabalhado, você tenha trabalhado nele para fazer um bom livro, é um outro momento que você tá. Por isso que é um outro trabalho. Você tá apresentando agora aquilo ao público. E a editora tá ali para isso. Para te ajudar nesse momento. E muitas vezes fazer parte do trabalho para você. De revisão, de diagramação, entre outras coisas. As editoras também têm muita associação com livrarias. Então, elas conseguem te dar uma vantagem que é... Seu livro vai estar numa prateleira. Se seu livro está numa prateleira, por que as pessoas vão até hoje nas livrarias? Se você tem e-books, se você tem livros online, histórias online, por que as pessoas ainda vão na livraria? Pela sensação de ler, né? Não só isso. Você lendo um e-book, você ainda tá lendo. Mas na livraria você tem uma coisa que a internet ainda não conseguiu fazer, que é você descobrir coisas novas. Você muitas vezes vai na livraria e você não sabe o que você quer. Você não tem certeza do livro que você quer. Você vai lá, olha um, olha outro, você tem um encontro ali, por acaso, um primeiro amor. E aí você resolve comprar um livro. Então é essa oportunidade que o livro na prateleira tem. Enquanto o livro online, ele tá ali num catálogo, no meio de tantos outros, e com tantos códigos e cálculos de sugestão, de preferência, de olha, isso daqui é mais interessante para você ler, compre aqui. Que você não tem essa oportunidade de descobrir coisas novas. Você compra aquilo que você já conhece. Isso no e-book, no online. Então, é uma troca ali de oportunidades entre um e outro. E o que a editora tem para oferecer é isso. Para além disso, a única coisa que a editora tem a mais para oferecer é se você não conhece o mercado de publicação. Se você não entende o que o seu livro precisa para ser publicado, para ser apresentado ao público, procure uma editora. Porque eles conhecem, eles têm esse entendimento e eles vão trabalhar na sua obra para isso. Se você já conhece, aí sim, a publicação independente é um caminho viável. Você pode publicar independente, que você consegue, às vezes, mais repercussão e mais retorno do que com a editora. Porque perfeito. Na editora muita coisa foge do seu controle. Perfeito. Dicas que eu achei sensacionais. Sensacionais, perfeitas. E Caio, além desses trabalhos que você já disponibilizou ao público aí, por publicação independente ou por publicação, né, editorial, eu sei que você também fez aí um artigo sobre direito autoral. Você pode contar um pouquinho dessa experiência, dessa outra vertente aí de autor sua? Eita, rapaz, as nossas fontes são notáveis. Invejem-nos. A gente é melhor do que muita equipe investigativa por aí, hein? Não deixamos passar nenhuma pista. Então, eu faço faculdade de Direito, né? Meu TCC tá sendo esse artigo. É um artigo sobre direitos autorais em contratos de trabalho. A ideia é que, assim, quando você tá num contrato de trabalho, quando existem certas situações a qual você está sujeito. No direito a gente vai chamar isso de trabalho subordinado. Você é subordinado ao seu empregador. Então, e isso não é uma subordinação, que a gente sempre tem que falar isso, não é uma subordinação física, nem hierárquica, nem moral, é uma subordinação jurídica. você está vinculado ali a um contrato. Então, a partir desse contrato, o seu empregador pode exigir certas coisas e você tem que obedecer. Senão, ele tem o direito de te demitir, basicamente. Uhum. Assim, sendo bastante reducionista. E aí, como é que fica o direito autoral, é por onde caminha ali o meu artigo, como é que fica o direito autoral, que é uma criação sua, que vai levar o seu nome, que tem suas liberdades ali dentro, quando você está nessa situação de subordinação? O seu empregador pode, por exemplo, para um jornalista, ele pode virar para um jornalista e falar: apaga esse parágrafo que... esse parágrafo não é adequado. A gente não vai publicar esse parágrafo. Você escreveu. Você tem ali a liberdade de escrever e de criar a sua obra. Mas você foi contratado para criar uma obra. E aí o seu empregador tem essa liberdade também de comandar um pouco o trabalho. Ele pode ir lá e alterar o seu texto? Interferir na integridade da sua obra? Outra situação, por exemplo... você foi contratado para fazer alguma coisa, não sei, qualquer que seja o seu emprego, mas você tem experiência com marketing, com arte digital, mas o seu contrato de trabalho não tem nada a ver com isso, você só sabe, é uma coisa que você sabe fazer. Você não foi contratado para isso, não tem nada a ver, mas o seu empregador precisa de um banner, por exemplo. Uma arte visual. Nesse momento, você vai e se oferece. Isso está dentro do contrato de trabalho? Você está fazendo isso como um empregado? Ou você está fazendo isso como um artista que fez uma obra sob encomenda? E aí, tudo isso ali vai passando um pouco dentro dessa discussão, né? A discussão principal do meu artigo é uma alteração que um projeto de lei está tentando fazer acerca do salário do autor. Porque você, contratado para fazer obras autorais, e aí um pouquinho da visão que eu defendo, é que o resultado desse trabalho, que é a obra, não é o motivo pelo qual você foi contratado. O resultado é consequência. A obra, ela possui direitos autorais que devem ser pagos pelo empregador. E isso não vai incluir o salário. O trabalho, o objeto pelo qual você é contratado, o objeto do contrato, vai ser a relação jurídica. Essa relação jurídica de subordinação, não o resultado dessa relação. Ou seja, quem contrata um autor tem que pagar tanto os direitos autorais dele quanto o salário que é natural da relação de trabalho. E é por essa linha aí que eu vou seguindo. Aí tem várias discussões, várias... muito mais coisa aí. Eu acho que isso é importantíssimo para quem pretende publicar algo, porque você citou, cara, várias situações em que você precisa necessariamente se proteger. Exatamente. Né? Se proteger como indivíduo e proteger o seu trabalho. Até porque... Gente, eu tenho pouquíssimo conhecimento em direito. Tô aqui com duas pessoas que fazem ou fizeram direito. mas até onde eu sei, as leis de direitos autorais aqui no Brasil são uma porcaria. Elas são, não são uma porcaria? Ou tô errado? Elas deixam muito a desejar, digamos assim. Eu sou um pouco menos elegante. Então... os direitos autorais, eles têm sido um problema no mundo todo, sabe? A visão que tem sido construída atualmente é que ele faz praticamente como... fazem parte de um novo movimento, que a gente chama de movimento de cercamentos, que é como, assim... sabe aquela ideia ali do socialismo de Karl Marx, onde... ele vai falar que no início não existia propriedade, todo mundo tinha uma propriedade comum, que era comum a todas, mas alguém foi lá e falou: agora essa terra é minha. E esse é o primeiro movimento de cercamentos. Isso aí que são os cercamentos históricos, que eram as terras comunais da Inglaterra, que o pessoal comprou da coroa inglesa para cercar e criar ovelha. E aí o pessoal que vivia nessas terras ficou sem ter onde plantar terra, né? Sem ter onde plantar. Não plantar terra, porque terra não se planta. Isso. E aí eles... A ideia é que os direitos autorais, eles são um segundo movimento nesse sentido. Porque a ideia, a obra autoral, ela é uma ficção, ela é uma criação. Ela não existe na natureza. Você criou um livro, mas... Ok, você não criou aquilo muitas vezes sozinho. As influências que você teve afetaram demais naquela criação. Essas influências são de outras autorias, são de outras pessoas. As circunstâncias em que você vive podem influenciar também. Então, você dizer uma pessoa é um autor, é como se ela estivesse cercando esse conjunto, todo esse contexto de ideias, de circunstâncias que deram origem a uma obra, e falando que esse conjunto e o resultado, a obra, é propriedade sua. Uhum. Tanto que na música, se a gente for... Eu entendo, né? Na música, antigamente, os compositores não costumavam colocar o nome deles nas composições. Não colocavam autoria. Você tem muita música aí que você não sabe de quem é. Tem muita música, inclusive, isso até o final da Idade Média acontecia isso. Tem muita música que nem foi ele que escreveu, mas a gente atribuiu a ele, sabe? Uhum. E o mesmo vale também para a literatura. Você pega os textos de Homero, a gente não sabe se aquilo foi escrito realmente por Homero. A Ilíada e a Odisseia. A gente não sabe se aquilo foi escrito realmente por Homero, se foi ele que criou. Provavelmente não. Aquilo está muito mais para um conjunto de histórias que eram contadas como contos populares da época, na Grécia Antiga, e talvez uma ou mais pessoas, que poderia nem ser o Homero, pegaram e colocaram essas histórias em texto. E compilaram, né, em texto. Exatamente. Isso. Uhum. Aí a gente atribui elas a Homero. Então, assim, autor é uma ficção, a autoria é uma ficção, mas não é por ela ser uma ficção que ela é menos válida. Todo direito, hoje em dia, é uma ficção. A gente cria e recria tudo que tem ali dentro do direito, sabe? Não existe direito natural, por assim dizer. Olha que entendi. O Bob vai ficar um pouco chateado contigo agora, né? Pro Lucas aí, que não é da área de direito, Roberto Bob é o maior defensor do direito natural. Olha só. Essa é a maior prova que BetaCast é cultura em todas as áreas do conhecimento. Quantas referências a gente já citou agora, né? Quantos aí, como eu posso dizer, obras sejam até... A gente entrou até na filmografia, a gente falou de filmes, séries aí, então... Exatamente. Aqui é só cultura. Caio, você citou muito, muito não, algumas vezes, que o seu principal estilo de gênero literário é que você consome como leitor são os mistérios, mas, bem rapidamente, cita aí mais alguns que você... É que tem destaque para você como leitor. Eu gosto bastante de mistérios, terror e fantasia também. Aquele thriller assim com uma conspiração secreta, uma investigação, é o que vai me pegar, sabe? Se você pegar Harry Potter dos 7 livros, o que eu mais gosto é o segundo. Não é porque ele é o melhor, é porque ele é o que mais tem essa pegada, assim... Ai, quem abriu a câmara secreta? O que existia dentro da câmara secreta? Quem diabos é Tom Riddle? Quem diabos... Isso! A ideia é essa mesmo. Então, assim, você quer me pegar como leitor, vai pro mistério. Mas outras coisas eu gosto de ler... Sou muito aberto e tô lendo aí de tudo. Caio, e eu vejo que você gosta de também dar a oportunidade dos seus leitores irem descobrindo aos poucos, né, os mistérios da sua história. A integração com leitores da internet é mais rápida e comum do que com o público de livros publicados. No entanto, você costuma estabelecer esse contato com o seu público? Eu tento estabelecer contato, sim, mas eu tenho bastante dificuldade com isso. É algo que eu tô tentando trabalhar ainda. E eu preciso trabalhar mais, assim, é aquela questão, falta de tempo, falta de recurso, tudo isso dificulta, mas não tem muito o que fazer, né? Tem que encontrar uma forma de melhorar e ser profissional no que você tá fazendo. Não adianta nada você querer ser um autor profissional e escrever as Mil e Uma Maravilhas, escrever a próxima Mil e Uma Noites, se você não vai se dedicar também para transformar essa obra nas Mil e Uma Noites como repercussão de público. Então, se você quer ter público, você precisa se dedicar não só à sua obra, mas ao público também. Falou bonito, falou verdade. Caio, sabendo que você escreve, se você tivesse que escolher um texto pra falar assim, eu escrevi um texto existente que você gostaria de ter escrito ele, um livro qualquer, qual seria ele e por quê? Nossa, eu não, assim, eu não escolheria um... Tá, pra dizer um que eu escrevi, eu adoraria ter escrito Desventuras em Série. Seria assim, um sonho meu ter escrito aquela obra, mas... Aí até eu, pô. Pois é. Mas assim, se eu fosse reescrever uma obra que existe já, aí eu não escreveria nenhuma assim que eu gosto, porque todas, se eu gosto é porque ela é maravilhosa e ela é sem defeitos. Que bonitinho. Então, eu escreveria uma que eu não gosto, justamente pra transformar ela numa coisa melhor. Perfeito, cara. Tirar perfeito. Os defeitos dela. É porque, geralmente, essa é a pergunta da invejinha. A gente pergunta assim, era a pessoa, o que você queria ter feito sobre tal coisa no seu trabalho que outro fez? Aí o outro já fala, eu queria ter feito aquilo lá porque fulano fez antes de mim e que ódio que eu não comecei nisso. Entendi. Não, vocês sabem que eu idolatro, já comentei, idolatro é Desventuras em Série, o melhor livro ever. Então, assim... Era o que eu queria ter escrito. Caio, você já indicou pra gente Desventuras em Série. A gente percebe que você gosta muito desse livro. Mas fala pra gente, tem uma grande diferença na forma que o Caio escritor encara a literatura da forma que o Caio leitor encara? Sim. Como escritor, existe ali aquela parte crítica. Onde você está lendo, buscando se construir, buscando melhorar, bastante análise sobre o texto dos outros. E como leitor, ler também é uma forma de entretenimento, né? É de você buscar ter esse contato com a arte e conhecer coisas novas, ter sensações novas, conhecer o outro. É muito disso, ler é muito conhecer o outro. Você vai ler sobre um personagem, ler sobre uma cidade, você vai conhecer sentimentos, conhecer essas pessoas que você nunca encontrou na vida, que você talvez nunca venha a conhecer aquele lugar, mas você sempre está passando por experiências de outros. Então... É isso que é interessante na leitura, né? Você conhecer essa coisa diferente. E esse diferente pode não ser apenas na primeira leitura. Você pode encontrar esse diferente na segunda, na terceira leitura do mesmo texto. É aquela história, quando alguém para e começa a falar e te contar alguma coisa e você para e escuta, não importa o que você esteja fazendo, você para e escuta, é esse contato, essa interação humana que é traduzida dentro da literatura. É traduzida em texto, sabe? Esse interesse por algo que vai além de você. Exatamente. Isso que você falou de, por exemplo, reler um texto e ter uma segunda impressão, vou contar aqui uma historinha rápida para vocês. Quando eu tinha aqui uns 10, 11 anos, a professora indicou um livro desses que você tem que ler na escola mesmo. E eu sempre gostei muito de ler, então eu sempre lia todos os textos que as professoras indicavam, lia mais. E eu, assim, selecionei naquela época esse livro como o meu livro predileto. Assim, era o melhor livro que eu tinha lido, eu fui atrás de ver filme e tudo. Quando eu quis reler esse livro, tipo, no final do ano, porque eu tinha lido na época de prova, corrido, eu já não gostei tanto, assim, do livro. Eu falei, nossa, esse livro, na verdade, não é tão perfeito, sabe? Mas ainda tinha tido um carinho pelo livro, ainda mantive ele na estante. E aí, quando eu fui, sei lá, uns 2 anos depois, lá para os meus 13 para 14 anos, começar a ler, eu simplesmente li, assim, umas 3, 4 páginas e eu não achei o livro bom. Então, eu parei, eu falei, eu vou parar, porque eu não quero perder essa sensação que eu tive com esse livro. Acho que ele era um livro maravilhoso. Eu achava a amizade dos protagonistas uma coisa muito legalzinha, sabe? Eu falava, nossa, gente, eles são tão amigos. Eu quero ser um amigo, quero ter um amigo assim. E aí, quando eu fui reler, tipo, 2 anos depois, eu achei a amizade deles meio egoísta, assim. Só no começo eu falava, caraca, eles estão sozinhos, na verdade. E, assim, eles só estão sendo amigos um do outro nesse primeiro momento, porque eles não querem ficar sozinhos. Mas, na verdade, ninguém gosta de ninguém aqui. Só que na primeira vez que eu li, eu tive a sensação de, caramba, eles vão ter uma amizade agora, eles estão sozinhos. E isso você vê que, às vezes, a cada vez que você lê, você tem uma impressão diferente. E não precisa ser um tempo tão grande igual, né, 6 meses e 2 anos que foi o meu. Às vezes você lê de manhã um texto e porque você tá cansado, porque você tá com sono, você já não entende. Da mesma forma que você vai ler no final da tarde, em que você já resolveu tudo e você tá mais tranquilo, sabe? Isso é uma coisa bem interessante. E isso vale muito pro autor também, eu acho. Quando você escreve uma história, às vezes você escreve uma cena e você não gosta, mas quando você vai reescrever, você nem muda tanta coisa pra você, né, na sua mente. Mas o jeito que você já se expressa já muda totalmente. Porque a gente tá absorvendo essas influências, essas coisas ao nosso redor o tempo todo. Eu só fiquei imaginando a Maria Crancinha relendo o livro, fazendo um biquinho assim e falando, ah, não é tão bom dessa vez, que coisa chata. Poxa, não é mais meu livro preferido. Eu ainda tenho ele na estante. E desde que eu tentei reler ele pela terceira vez e parei na terceira página, eu nunca mais tentei abrir ele, porque eu tenho certeza que se eu abrir de novo eu vou detestar. E qual é o livro? É Ponte para Terabithia. Eu nunca ouvi falar. Sério? Sei. Nossa. Qual é. Nossa, ele era tão bonitinho. Nossa. Quando eu li ele com 12 anos, 11 anos. Fica aí, gente. Leiam e comentem em algum lugar aí se vocês acharam bom ou não esse livro. Diga em que fase de Maria Carolina você está agora. Em que fase da Quiet você está? Fase 1, 2 ou 3? É com o gostei, com o biquinho ou com o me recuso a ler isso de novo, senão eu vou me odiar. Exatamente. Digam aí, por favor, ouvintes, quero saber. Caio, enquanto isso, sobre os seus novos projetos para o futuro, você tem algo preparado para lançar já? Tem aí possibilidade de parceria com outros autores que você tem alguma afinidade? Como é que é? Eu estou trabalhando em 2 contos para participar de uma antologia e no livro que está no seu 5º ano de produção, né? O meu livro de fantasia eterna. A história sem fim. Esses 2 contos, eles são uma antologia aí com um grupo de vários autores. O idealizador é um amigo meu africano. E a ideia dele foi bem interessante, sabe? Cada um vai escrever 2 contos. Do que quiser, do gênero que quiser, para ser como se fosse uma antologia de gêneros. Tipo, para as pessoas conhecerem os escritores e pegar um livro que seja variado, sabe? Tem essas várias faces. Então, você está lendo cada um ali, está traduzindo uma literatura diferente. Então, a antologia não tem tema, é bem livre, você escreve do que quiser. E o meu primeiro conto, que é o que tá mais elaborado até agora, é meio fantasia também, mas ele se passa aqui, na Terra, no nosso mundo. É o meu primeiro que vai se passar aqui. Então, tá sendo interessante escrever ele, tá sendo bem diferente, sabe? É nos dias de hoje. E ele é muito, assim, sobre saudade. É um livro que eu tô tentando, tô tentando escrever sobre saudade. Olha! Buscando encontrar aí o que isso significa, qual o resultado que isso vai dar, mas a ideia é essa, sabe? Sensacional! A pandemia afetou a sua escrita como um todo, você acha? Sim! Essa saudade é dos dias sem máscara? Eu acho que todo mundo foi afetado, né? Em todos os sentidos. Assim, posso falar desde de ter afetado a rotina, porque a rotina mudou muito. Então, se você tinha um ritmo de escrita, ou mesmo se você não tinha, você tem que fazer alterações, simplesmente tirou total os planos, sabe? Os planos que qualquer um tinha. E comigo foi isso. Eu tinha esse plano de terminar esses dois contos até esse mês, não julho. E ainda nem terminei o primeiro. Relaxa, eu tô tentando começar a escrever uma história tem 4 anos. Você tá no lucro, você tá muito bem. Meu exemplo. Eu acho incrível como todo mundo, sem exceção, começou a pandemia, começou a quarentena e falou, ok, vou usar esse tempo em casa pra fazer tal coisa. E, gente, ninguém conseguiu. Tamanha foi a deprê que essa pandemia jogou sobre a gente. Eu entendo, porque quando esse betacast tá sendo gravado, o Brasil já passou de 80 mil mortos por Covid. Então, realmente, não tem clima pra ter animação pra fazer as coisas que a gente quer, né? Infelizmente. Exatamente. É complicado, sabe? A pandemia foi realmente inesperada. Os resultados delas eram até um pouquinho previsíveis, porque todas as ações, todas as medidas caminharam para as consequências que a gente tá vivendo hoje. Sim. Mas, assim, o mundo não parou também. A gente teve a sensação de que o mundo parou, mas ele não parou. Então, as coisas continuam acontecendo e as coisas estão caminhando, sabe? E eu acho que a maior dificuldade é isso. É você entender que o fato de você estar parado, esse é o maior desafio. O fato de você estar parado não significa que as coisas pararam. Então, esse tempo, ele tá sendo, sim, perdido. É um tempo muito perdido. E é difícil lidar com isso, né? É difícil. Sim, sim. Porque a gente até tenta. Tá todo mundo tentando aproveitar esse tempo ao máximo. Tentar colocar as coisas nos eixos e lidar com a situação. Mas a sensação de que o tempo está sendo perdido não passa. Exatamente. Lucas, você tem alguma outra pergunta? Eu acho, Maria, minha camarada, diga, nós temos que perguntar o conselho que o Caio dá para os jovens mancebos que querem entrar no mercado editorial. Ok. Então, Caio, para finalizar essa entrevista incrível que a gente teve, nós gostaríamos de fazer um questionamento tradicional. Você teria algum conselho para dar aos escritores que pretendem se lançar no mercado literário? Conselho para entrar no mercado editorial. Ou literário, melhor, no mercado, sim, das, como um todo. No mercado das publicações, né? Isso. Como editora, Eu acho que o principal conselho que eu posso dar é tenha um agente, procure um agente. Agentes literários não é uma prática que tenha muito comum aqui no Brasil. E falta bastante profissional nessa área. Mas é assim que funciona a publicação no mundo afora. E é assim que funciona aqui também. apesar de não ser conhecido e comum, o nosso mercado editorial funciona sim por agentes literários. Qual é o trabalho do agente literário, né? É um trabalho de agenciamento, não diferente ali de um agente de moda, de ator. O que ele vai fazer? Ele conhece as editoras, ele conhece o trabalho das editoras, você vai mandar o seu texto para ele e ele vai ler a sua obra. E se vocês fizerem um contrato, ele vai indicar a sua obra para a editora com melhor chance e mais interesse em publicar coisas iguais às que você escreve, sabe? Iguais às circunstâncias em que você se encontra. O agente literário ainda tem uma vantagem que ele pode fazer isso em nível mundial, em nível internacional. A maioria dos agentes literários tem, sim, contatos com editoras estrangeiras e ele vai levar a sua obra para fora. Agora, no mercado de publicações, para você se lançar no mercado de publicações, é aquilo, você não precisa ir por uma editora. Você pode fazer a publicação independente. Então, se você quer começar pela publicação independente, procure saber o que você está fazendo. Procure conhecer o que é necessário para transformar uma obra, um texto que você escreveu no Word ou num programa do computador, para uma coisa que está disponível ao público. Existe um trabalho ali para que você tem que fazer até conseguir transformar o seu livro, sua obra, numa coisa disponível ao público, sabe? Uma certa burocracia, então. E aí, depois disso, depende de você também. Depende de você fazer a propaganda. Depois de publicado, tudo vai depender de você. E uma dica para escrever? O que você diria, assim? Principalmente leia e não se preocupe muito com o que os outros vão achar do que você está escrevendo. Não escreva para os outros. Escreva para você, para a sua obra. Ela é quase um filho. Ela está viva e ela precisa de cuidados. E às vezes ela vai chorar. E o público, você tem que pensar nele também. Não deixe de pensar nele. Mas não deixe ele definir o que a sua obra é, o que o seu trabalho vai ser. Uau! Perfeito. Esses foram realmente ótimos conselhos, você não acha, Lucas? Eu acho, concordo muito. Acho que o fato do Caio ter falado muito sobre também as publicações independentes, acho que abre muito margem para a pessoa buscar publicar em e-book, como por exemplo o BetaCast inteiro. Eu estava aqui com a página do Amazon, em que o e-book de Cemitérios Marinhos está aqui, a mostra para quem entrar lá, sabe? Inclusive, está muito bem avaliado o livro, está com quase 5 estrelinhas. Botem mais alguém lá para ter 5 estrelinhas, né? Mas eu achei muito bons conselhos. Acho que isso que você falou sobre não escreva para os outros, escreva para você sua obra, cara, é essencial. Eu já recebi mensagem privada no NIAR de autor, em vez de pedir pra mim betagem pra divulgar a história dele, cara. E a história era boa, e eu só torci o nariz pra ele porque ele fez essa atitude, sabe? De querer usar aquele canal exclusivo pra uma coisa, pra se aproveitar e querer fazer um merchan não apropriado, sabe? Então eu acho que a maior qualidade que o Caio traz pra esse programa, além da fruição dele, da escrita dele, é ser uma personalidade humilde, sabe? É saber se colocar, sabe? Então, acho que esse é um conhecimento muito válido, pra, não só pra escrita, mas pra vida também. Sabe? Exatamente, aprendi muito hoje, aprendemos, né? Eu aprendi muito, cara, com certeza. Então, Caio, dê aí a sua palavra para despedida e, por que não, cara? Divulga suas redes sociais, faça o seu jabá, por favor. Aqui, o jabá é liberadíssimo, viu? Liberadíssimo. Obrigado, gente. Quero agradecer também essa oportunidade. É muito significativo, sabe, poder dar uma entrevista assim, minha primeira entrevista. Muito legal a experiência também, muito diferente, muito... que proporciona bastante crescimento. E ao mesmo tempo, aponta, assim, dá uma consciência de que, pelo menos, o que eu tô fazendo, tô indo pelo caminho certo, né? Então, obrigado de verdade, fico muito honrado. Minhas redes sociais, atualmente, eu só tô usando Instagram e Facebook. Vocês podem me encontrar no Instagram como @autorcaiofm e no Facebook como Caio Freitas. Muito bom. Muito bom. Olha, alguns dirão que vai ser uma empolgação de principiante, mas eu adorei gravar esse episódio. Foi muito bom poder conversar com vocês e conhecer ainda mais a sua trajetória, Caio. Desejamos muito, mas muito sucesso para ti e muitas publicações. Haja inspiração, porque talento não falta. Falei bonito, não foi? Calma. Eu achei que o Caio ia falar e acabei... Enfim, você quer comentar o que ela falou, Caio? Não, pode encerrar. Só obrigado mesmo pela oportunidade. Eu agradeço muito a presença do Caio aqui. Só pra ficar... registrado aqui, quem planejou esse episódio foi a Maria e a alecrinha Ana, que não pôde estar aqui conosco hoje. Então, Caio, mais uma vez, obrigado. Para nós é muito importante sempre alguém com experiência vir aqui e falar sobre esse assunto, falar sobre publicação. É realmente muito importante, tá? Um recado para os nossos ouvintes aqui no final, já que o Caio faz o jabá, a gente faz também. Não esqueçam de seguir a gente no Megafono por megafono.host/podcast/betacast. Lá vocês podem entrar e ouvir o Betacast. Vocês podem ouvir a gente no Spotify, em outros agregadores também. Nós temos o Tumblr, que é Tumblr. É ligabetacast.tumblr.com e curtam a página da Liga dos Betas no Facebook. Vai que vocês acham uma inspiração por lá, igual o Caio achou nessas páginas, hein? É verdade. Vai que, assim como o Caio falou, você acha o seu amor na página da Liga. Por que não? Por que não? Mas, gente, é isso. De novo, obrigado, Caio. Obrigado, Carol. E... obrigado por nos ouvir, nossa cheirosa audiência. Camaradas, até mais. Esse foi o BetaCast. Até! Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!